Viaja não firma. Chita, cê é chita, neguinho. Eu tô no Pix, eu tô bancando, eu tô pagando tudo. A Xerecard na bota, querendo um pan do bagulho. Playtime, na minha Porsche Line, tá gold. Eu tô de bold, bold, só na hora do rush. Chega a comanda, pô, pode dar baixo. O que elas pegou, eu pago. O que elas não pegou, nós paga. Qual é o valor da lancha? Cê tem o Pix, mané. Me dá a chave que transfira a grana e seu café. Faz um cruzeiro de Balneário a Angra. Se é dos reis, não sei. Só sei que eu tô com a grana. Eu deposito nela, ela transfere na cama. Segue meu Pix pra ter seus 15 minutos de fama. Ratatatata, muito Pix pra mim. Na agência eu saca, bolso cheio lobo guará. Vizinho da vida só reclamar. Pique o Matrix, disso eu vou esquivar. Mas o Pix compra goma com piscina, seu amigo e sua mina. Um drink lá em Paris, cartão passando na maquininha. Fazendo a molha calcinha, empinar o seu nariz. Hey. Quero só as beats de lingerie pra mim, jogando whisky no dream. É o tal do Pix que faz você feliz, feliz. Pix, Pix, play, pick, pick, pode pá. Nós banca as donas de Angra Paquetá. Pix, Pix, play, pick, pick, chave. As barras de gold, as clavas, as nave. Pix, Pix, play, pick, pick, pode pá. Nós banca as donas de Angra Paquetá. Pix, Pix, play, pique, pique, chave. As barras de gold, as clavas, as naves. Foi o tempo que eu passava o cartão na tua raba. Hoje eu sou pica, sou Pix, portado das numeradas. Jovem tralha de glocada, batendo na raba. Dinheiro espalhado por todo canto da casa. Conta bancária tá forte, na sul e na norte. Tô sempre no corre, subiu mais um voucher. Batendo um milhão, calcinha no chão, subindo balão, na favela minha cara é trovão. Tô sempre na pista, correndo pela família, pagando tudo à vista. Tem concerto, não quero ver, é o bonde do tique. Patrocina, tente na NASA, massa na placa. Sua bandida safada, sobe, kick não para. Sobe, kick não para. Passa o Pix, quero o Kix. Favela assim te mostrando que é hit. Beat kit, cê é aglomeração. Fato raro, breja com os irmãos. Lupa baixa, bermuda e chinelo. Tamo no corre comprando castelo. E também comprando coração. Marca de biquíni, ostentação. Fundo do cão, quero cifrão. Lancha cruzeiro, você de quadrão. Cabelo, bunda e o velho silicone. Unha vermelho, deixa louco homem. Bolsa Louis Vuitton. Beijo na boca, torro do marrom. No sapatinho escrevo minha história. Não é passageiro, fica na memória. Canto é canto, eu sei minha nobreza. Julga a capa sem ler o conteúdo. Feijão do T4 roubando a cena. Os loucos confundem, o Zé fica puto, ó. Absolutamente é experiente na hora de amar, ó. Delicadamente vai sentando com bumbum bem devagar. Absolutamente é experiente na hora de amar, ó. Delicadamente vai sentando com bumbum bem devagar. Pix, Pix, play, pique, pique, pode pá. Nós banca as donas de Angra Paquetá. Pix, Pix, play, pique, pique, chave. As barras de gold, as clavas, as naves. Pix, Pix, play, pique, pique, pode pá. Nós banca as donas de Angra Paquetá. Pix, Pix, play, pique, pique, chave. As barras de gold, as clavas, as naves. Ela quer luxar da minha condição. Deixo ela gozar com meu cartão na mão. Vai e faz o Pix. Coleção Louis, né? Etiqueta chique, é tudo que cê quer. Deixa que eu vou lhe dar uma noite perfeita, uma estrela se pá. Skank na blanche, fumaça pro ar. Sorriso suave me fez repensar. Passa sua chave pra cá. Depressa já toma 2K. Sua mente já fica contente, não mente que ama gastar. Todos querem saber o corre que fiz. Todos querem obter um terço do Pix. Todos querem saber o corre que fiz. Todos querem obter um terço do Pix. Faz o Pix e nesse game se envolver. Dominei o meio campo, pique, engolou, cantei. Faz o Pix e as perversas passa mal. Conheci uma cigana linda do Taj Mahal. As vem com calma, bebê, tá suave, cê tá com a tropa. Investimos na Bovespa, operação buscando dólar. Então, conta as notas e bem perseverante. Daqui uns dias, Amsterdã, melhor ganja, novo Mustang. Amnésia jogou na blunt, enquanto calma ela mama. Patricinha, só quer fama, se envolver com os vida louca. Mas eu não tô de touca, também faço ela feliz. E hoje só destraviada pra Bahamas, faço pix. Então, o que me diz, meus irmãos, minha gangue? Só paro nos 10 milhão e uma caxanga lá em Miami. Chegamos em corte tsunami, almejando o sucesso. Pela que desacreditou, dedico o meu dedo médio. Meu dedo médio. Pix, pix, spray, pic, pic, pode pá. Nós banca as donas de Angra Paquetá. Pix, pix, spray, pic, pic, chave. As barra de gold, as clava, as nave. Pix, pix, spray, pic, pic, pode pá. Nós banca as donas de Angra Paquetá. Pix, pix, spray, pic, pic.